horário. Eu perco tudo que eu ponho no armário. Tudo atrapalha o que eu faço, mas pros outros parece tão fácil. Uma fila que eu escolho vai sempre andar mais devagar, e o troco acaba bem na hora em que eu vou pagar. Se eu me distraio um único instante, pode apostar que eu perco o mais importante. Tudo atrapalha o que eu faço, mas pros outros parece tão fácil. Oh, oh, os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. Os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. Eu devo acreditar quando eles dizem que eu cheguei atrasado. Nunca foi nada perfeito, mas até que eu gosto assim desse jeito. Oh, oh. Os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. Os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. Conspiração internacional.